Eu sei

te esquecer. Thank you. dos sonhos, o consagrado de Guaraci. O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Genição. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Você olhou pra mim. Rister. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Sucesso.

show. Mas acho que tá tudo bem pra você. O meu amor nunca bastou. E eu tentando superar, não paro de te procurar. Mas porque não quer saber onde eu estou? Chora em silêncio, lembrando tudo que passamos juntos. Nossos lindos momentos. Não foi chuva de verão, te ouvi no coração. Dá uma chance, amor, paixão, que eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Pra mim, nunca dava tchau, abraço.

CDs do Pará!